Chega aí, minha gata. Bota um copo d'água pra mim. Vou gravar essa parada agora, tá ligado? Aí, valeu. Fecha a porta do estúdio. Agora não é Estúdio Records. Deixa o coração falar. Gata Gangsta PR. Essa um dia vai virar com o passar. Essa porra um dia vai virar. Nem que eu tenha de morrer pra alguém de me lembrar. Não adianta os cuzão que ele me ofuscar. As ruas são perigosas e vão continuar. Essa porra um dia vai virar. Nem que eu tenha de morrer pra alguém de me lembrar. Não adianta os cuzão que ele me ofuscar. As ruas são perigosas e vão continuar. Você é forte, o tempo ruim, doido vai passar. Tá demorando, mas a mesa doido vai virar. É foda viver de encharque e sem trabalhar. Nem todo mundo vai entender e te considerar. Você saca, tudo muda se não tem grana. Familiares e amigos tendem a mudar. Tem um safado que não serve, vive a encharcar. Nunca fez uma correria e quer reclamar. Mas tem aquele que batalha pra se adiantar. Que já viveu um tempo bom e tinha pra botar. Hoje vivendo um tempo ruim, muitos quer tirar. Esquecendo as antigas, querendo cortar. Esse mundo é pequeno, a mesa vai virar. Não fica castelando isso, parte pra lutar. As ruas são perigosas e vão continuar. A derrota é pro saco que tu vai superar. Lamentável, né, compassa? Quantos se foram nessa corrida? Mas aí, tamo vivo. Vamos viver por eles e conquistar todos os sonhos que eles não conseguiram, tá ligado? Essa porra um dia vai virar. Nem que eu tenha de morrer pra alguém de me lembrar. Não adianta os cuzão querer me ofuscar. As ruas são perigosas e vão continuar. Essa porra um dia vai virar. Nem que eu tenha de morrer pra alguém de me lembrar. Não adianta os cuzão querer me ofuscar. As ruas são perigosas e vão continuar. Se pra vencer é preciso perder. Não espere estourar no primeiro CD. Tanta gente na favela já sacou você. É preciso resistir para se promover. A vida é puta e o dinheiro faz acontecer. O amor vem em primeiro pra fortalecer. A ganância em dose certa para se erguer. Vou multiplicando a nota pra sobreviver. Se o futuro tava escrito, vou reescrever. Muitas gatas e uísque pra gente beber. Nos domingos na igreja para agradecer. A fé tá viva e só Deus pode me proteger. Os canos engatilhados eu não queria ter. Mas se existe inimigo é preciso ter. Nas horas de precisão ajuda a resolver. Mas confesso, meu bom Deus, eu não queria ter. Sabedoria e consciência sabendo fazer. Dinheiro sujo se limpar, nada de sangue. Investir no patrimônio que desejo ter. A favela tá comigo e pronta pra vencer. Se liga nessa ideia, compassa. A favela tem a moral, nós só tem o dom, tá ligado? Mas nas ruas a ideia é uma só. Você só vale o que tem. E pra quem não tem nada, o crime proporciona bens. E os bens te proporcionam uma moral que acaba como seu dinheiro, como seu orgulho, como sua ganância. Como tudo chega ao fim se mal administrado. O crime deixou de ser um bom negócio na periferia. E é por isso que no Nordeste Gangsta ser perigoso é perigoso. Saca o sentido da ideia, compassa mal. E se corrige de acordo com sua realidade. Vida longa pra favela, liberdade pros compassas. Saúde e sucesso pra nós, certo? A vida tá difícil, mas eu acredito e sempre vou acreditar que essa porra um dia vai virar. Essa porra um dia vai virar. Nem que eu tenha de morrer pra alguém de me lembrar. Não adianta os cuzão querer me ofuscar. As ruas são perigosas e vão continuar. Essa porra um dia vai virar. Nem que eu tenha de morrer pra alguém de me lembrar. Não adianta os cuzão querer me ofuscar. As ruas são perigosas e vão continuar. Desenvolve, demonstre, chegue no topo, nós torce. Adianta os que podem, quem não tem medo da morte. A rua é feita pros fortes. Se é pra vitória, nós corre, compassa e se desenvolve. O topo é nosso compor. E a vida é cheia de cortes. Mesmo que nos ignore, da escritura após. Calando a boca dos locos, nossa vitória é nobre. Faço dinheiro com hobby, as gatas curtas se envolvem. Tamo na fé, não na sorte. É, compassa, você só vê sua fraqueza quando você vê um compassa na ponta do caixão. Pede pra ele se levantar. Será que ele vai conseguir? São poucos que vão estar lá naquele momento, tá ligado? Então vamos fazer valer a pena. Vamos fazer essa virar. Essa porra um dia vai virar. Nem que eu tenha de morrer pra alguém de me lembrar. Não adianta os cuzão querer me ofuscar. As ruas são perigosas e vão continuar. Essa porra um dia vai virar. mata os cuzão que me ofusca. As ruas são perigosas e vão continuar.